Começa agora Gira Brasil, 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Não sei estar tão sozinha se é por querer. Talvez já tenha sofrido por gostar de alguém. Do amor já não quer nem saber. Mas escute o que vou dizer. São palavras do meu coração. Te dou meu amor e prometo te amar para sempre. Te quero em meus braços, ficarei contente. Te farei feliz a vida inteira. Te dou meu amor e prometo te amar para sempre. Te quero em meus braços, ficarei contente. Te farei feliz a vida inteira. Senhorita, sempre te vejo bonita. Todos os segredos teus quero descobrir para tê-la comigo. Senhorita, sempre te vejo bonita. Todos os segredos teus quero descobrir para tê-la comigo. Você é a joia mais rara que eu conheci. Não sei estar tão sozinha se é por querer. Talvez já tenha sofrido por gostar de alguém. Do amor já não quer nem saber. Mas escute o que vou dizer. São palavras do meu coração. Te dou meu amor e prometo te amar para sempre. Te quero em meus braços, ficarei contente. Te farei feliz a vida inteira. Prometo te amar para sempre. Te quero em meus braços, ficarei contente. Te farei feliz a vida inteira. Senhorita, sempre te vejo bonita. Todos os segredos teus quero descobrir para tê-la comigo. Senhorita, bonita, todos os segredos teus quero descobrir para tê-la comigo. Entre na web, sintoniza-te. Você aí patroa. Eu te aconselho pra ficar numa boa, faça uma média com sua patroa. Pode pedir que eu vou arrastar a pé, vou te levar mulher, vou te levar mulher. Beber cerveja junto com a patroa, a média vai ser boa, hoje eu toco o que ela quer. Levar mulher, beber cerveja junto com a patroa, a média vai ser boa, hoje eu topo o que ela quer. Pode pedir que eu vou arrastar a pé, vou te levar mulher, vou te levar mulher. Beber cerveja junto com a patroa, a média vai ser boa, hoje eu topo o que ela quer. Deixá-lo tomar conta dos meus lábios. Posso até guardá-lo em meu corpo pra que me aqueça. Posso ouvir os teus anseios e lutar por eles também, mas eu tenho que voar. Posso até sentir ciúmes, não vou mentir, amá-lo tantas horas quanto resistir. E até mudar a cor do quarto se quiser, mas eu tenho que voar. Tenho que voar, amor. Tenho que voar, amor. Tenho que voar. Posso até deixá-lo se embaraçar nas minhas pernas, invadir minhas horas sem licença. Posso até chorar sem tua presença, mas eu tenho que voar. Que te olha sem maldade. Posso até ser tua pela eternidade, mas eu tenho que voar. Namora quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. E o burro empacador eu corto ele de fora. A mulher namora dele eu passo por e mando embora. Prisioneiro inocente no fundo de uma prisão. Tem muita sogra embenqueira e tem violeiro e munhão. Pro prisioneiro inocente eu arranjo advogado. E a sogra embenqueira eu dou de laço dobrado. E o violeiro e munhão com meus versos estão quebrados. Bahia deu Rui Barbosa, Rio Grande deu Getúlio. Em Minas deu Juscelino, de São Paulo eu me orgulho. Baiano não nasce burro, dá o céu rei das coxilhas. Paulista ninguém contesta, é o brasileiro que brilha. Quero ver cabra de peito pra fazer outra vasilha. Estado de Goiás, meu pagode tá mandando. O bazar do Guardomiro em Brasília é o soberano. O repique da viola balancei o chão goiano. Vou fazer a retirada, despedindo os paulistanos. Adeus que eu já vou embora, que Goiás tá me chamando. Antena Oeste, Antena Oeste, Antena Oeste. A fruta que você vai provar agora é suculenta, gostosa, é deliciosa. Bora? Então vamos. Fruta doce, fruto dos meus sonhos. Cheira tão madura, madura, vou de todo capinha, vou te dar na boquinha. Prendeu dentro do teu olho.

It was at that age poetry arrived in search of me. I don't know where it came from winter or a river. I don't know how or when. No, they were not voices, they were not words nor silence. From a street I was summoned, from the branches of night, abruptly from the others, among violent fires or returning alone. There I was without a face, and it touched me. I did not know what to say. My mouth had no way with names, my eyes were blind. And something started in my soul, fever or forgotten wings. And I made my own way, deciphering that fire. And I wrote the first line, faint without substance, pure nonsense. Pure wisdom of someone who knows nothing. And suddenly I saw the heavens unfastened and open planets, palpitating plantations, shadow perforated, riddled with arrows, fire and flowers, the winding night, the universe. And I, infinitesimal being, drunk with the great starry void, likeness, image of mystery, felt myself a pure part of the abyss. I wheeled with the stars. My heart broke loose on the wind. Sol no mar, como a brisa da pré-mar, nós chegamos ao fim. Foi assim, quando a flor ao luar se deu, quando o mundo era quase meu, tu te foste de mim. Volta, meu bem. Volta, meu bem, repeti. Não há canção nos teus olhos, nem amanhã nesse adeus. Foi assim, como um resto de sol no mar, pré-amar, nós chegamos ao fim. Foi a assim. Quando a flor ao luar se deu, quando o mundo era quase meu, tu te foste de mim. Volta, meu bem, murmurei. Volta, meu bem, repeti. Passando, e nesse passar uma ilusão guardei, ver-te novamente na varanda, a voz sumida e quase em pranto a me dizer: meu bem, voltei. Hoje essa ilusão se fez em nada, e a te beijar outra mulher eu vi. Vi no seu olhar envenenado o mesmo olhar do meu passado, e soube então que te perdi. A luz de um dia que amanhece, você me trouxe a calma, essa paz que me entontece. É que eu nem lembrava como era a alegria de viver. Uma estrela que aparece como a cada instante, você é minha fonte, o meu céu, meu horizonte, uma estrada amiga, minha trilha mais antiga, sempre clara, sempre noite de luar. Nada vai calar meu coração, cheio de amor, nem vou deixar nenhum rancor me aprisionar na escuridão que você iluminou com os raios da paixão. Que amanhece, você me trouxe a calma, essa paz que me entontece. É que eu nem lembrava como era a alegria de viver. Uma estrela que aparece, nada vai calar meu coração, cheio de amor, nem vou deixar nenhum rancor me aprisionar na escuridão que você iluminou com os raios Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.